Este é o Ecos de Outras Mãos. Olha o nome da porra do cast. Não foi que deu Ecos de Outros Mundos. Não, eu tenho que bater no Alan, velho. Eu tenho que Foi o Alan que deu o nome, depois. Cara. Não fui eu que deu o nome, não. Foi o Alan. Não, pelo amor de Deus. Olá, mundo. Está começando Ecos de Outros Mundos. Headshot Monster Kill. Bom, pessoal, hoje eu e o Júlio nós decidimos reunir o pessoal aqui para falar sobre jogos online, sobre nossas aventuras nos jogos online, mais voltado para os MOBAs, LOL, Dota, que é a maioria dos jogos que o pessoal jogou aqui. E é isso, vamos falar sobre as nossas aventuras nesse mundo estranho, cheio de trolls e gangues do Rui Rui. Uhul! Beleza. E... Olá, meu nome é Júlio, e este é o Ecos de Outros Mundos, e este é o nome mais ridículo que eu já vi. Agora conheçam meus compatriotas. Sério, já tem que falar já? Vai, pô. Ah, aqui é o Fernando e... Dream. Boa. Não é Draven, é Draven. Marcelo. Marcelo, é você. Eu não sei, cara. Seu nome, porra. Cara, meu nome é... Bolsa 555. Meu Rodolfo. Então era realmente isso aí. Meu nome é Silas, estou aqui para acompanhar essa galerinha do mal aqui, falando de RPG e por aí vai. Bom, eu sou o Meister Atsok e Dota melhor que LOL. Luca, chupa! Não, cara. Não, cara, eu vou te quebrar na porrada depois dessa. Não vai ter. Pô, eu queria entrar no campeonato de LOL vestindo uma camisa do Dota algum dia. Eu quero fazer isso, ainda vou fazer isso algum dia, cara. Velho, calma. Mostrando o dedo do meio ainda. É, eu vou descer o dedo do meio na camisa, assim. Faz o seguro de vida, depois faz isso. É. Afinal, você monta com as pessoas no campeonato do Dota, não dá problema nenhum, né, velho? É válido o negócio. Não é considerado suicídio, eu acho. Mais tarde na sala de justiça. Beleza. Então, vamos falar sobre os maníacos do LOL primeiro. O cara tá parecendo jornal nacional, tá ligado? Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui. Do MOBA, que acolheu a sociedade inteira e se acaba de ficar cego. Porra, não, cara. Que merda, velho. Agora imaginei o Marcelo Rezende. Se vocês querem falar de MOBA, vocês não começam com a origem do MOBA, por exemplo, que foi no Dota, pra um mapa modificado de Warcraft 3. Ah, sim, cara, eu não manjo dos MOBA, por isso que eu não comecei daí. Ah, pra quase todo mundo, MOBA começou usando. Jogando esse mod modificado do Warcraft 3 pelo Garena. Pelo Garena. Garena, famoso Garena. Garena. Todo mundo saudade das instalou Garena. Garena e ficou clicando 50 mil vezes pra entrar numa sala que tinha 255 pessoas até conseguir entrar. Ou até pegar aqueles hacks que fazem hoje quando você entrar direto e começar a jogar Dota. Então tinha aquelas versões que já eram hackeadas. Ah, é, tinha aquelas versões que já eram hackeadas, aí foi a era que o Dota explodiu, né? Foi o Garena e inventou praticamente assim, deu força ao gênero MOBA. Mas e aí, Silas, Dota ou LOL? Cara, você que é um cara dissertador. Velho, eu amo os dois da mesma forma. Eu tava zoando com vocês aqui agora, mas eu gosto dos dois por motivos diferentes. Eu não posso escolher. Cara, que assim, eu não conheço ninguém que gosta dos dois, assim. Você é a única pessoa que eu conheço que curte os dois. Eu comecei a jogar Dota mais ou menos meados de 2006, 2007, assim, no início dele, né? Ainda era. O jogo era mal tosco ainda, as primeiras versões. Aí eu joguei isso praticamente até 2011, jogava direto, Dota. Famoso Dota All-Stars. Com certeza foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, foi Dota. É, se fosse comparar em termos de tempo de hora com qualquer outro jogo. Só que aí também conheci o LoL. Eu gostei muito do estilo. Por incrível que pareça, a maior crítica que me faz com o LoL é uma das coisas que eu mais gosto dele, que é o balanceamento dele, o fato de achar ele bonito, porque ele é meio cartunizado, lembra o estilo anime pra mim. No Dota tem champions muito mais poderosos do que outros. E falam que é muito desbalanceado. Com certeza. Não é que eles são desbalanceados. É que porque as funções de Dota e as funções de LoL variam. Tanto é que os itens de Dota e de LoL variam. Os itens de LoL, eles amplificam o poder do herói. Os itens de Dota, você cria novos poderes. Essa é uma diferença sobre os dois jogos. Você não cria poderes em LoL com os itens. Você só amplifica aqueles que já existem. Enquanto o Dota não, você pode ficar invisível, pode blinkar, pode ficar invulnerável, a skills pode fazer caralho, é 4. Você cria, recria personagens exclusivos. É que nem então, você comparar o Battlefield 3 com o Call of Duty. Tipo, LoL é um jogo mais arcade, enquanto o Dota é um pouco mais real, uma coisa mais tipo estratégia e tal. É, eu acho. Mais ou menos isso. Dota profissional, eu acho ele mais difícil de jogar do que o profissional. Porque é exatamente porque ele tem uma quantidade de variáveis maior. Mas. Em compensação, eu já acho o LoL muito mais acolhedor para novos jogadores do que Dota. Porque Dota, ele é difícil para você aprender a jogar para alguém demais, tá pra quem tá entrando no MOBA agora. O LoL é muito mais acolhedor. E a progressão dos dois jogos é super diferente. Por exemplo, o LoL ele tem aquela coisa de ser progredir dando das skills, que é por causa do AP. Esse é um conceito que não existe no Dota, não desse jeito que existe no LoL. Então, existe aquela coisa de quem começa, quem tem magia no início muito poderoso, mas vai ficando fraco final do jogo pra quem bate. Então, você vive experiências diferentes, o metagame dos dois jogos são diferentes. Não é Draven, é Draven. Tipo, é o LoL, é o novo CS, se você for pegar assim. Tipo, o CS nas épocas antigas todo mundo jogava CS, o LoL agora tá nesse tipo, assim. Se existisse LAN houses ainda, entendeu? Todo mundo ia estar jogando LoL. LAN houses existe, né, mas. Existe, né, aqui na cidade tem usa. Não, existe. Não, existe, mas quem é que vai na LAN house? Cara, tipo, é legal você ver uma galera ir pra LAN house jogar, tipo, LoL, assim, todo mundo junto. Cara, existe lugares que a internet ainda é rara, tipo, a galera ainda joga. Ah, no Acre, cara, Roraima. Amazônia, Goiás, cara. Sudeste, Centro-Oeste, é difícil. Qualquer região pra cima disso aí, a internet de 1 mega é luz. Então deixa eu especificar. Aqui em São Paulo, não existe LAN house que vá gente. É. Tonto. Só tipo, é isso. Só tipo, bêbado que não sabe mexer no PC, tá ligado? Na só verdade, vai ter tipo, um documento. Não, mas vai estar todo mundo imprimindo coisa. Eu ia falar, cara, era assim, uma vez um cara chegou pra mim no Twitter e começou a falar que era dono de uma lan house. Depois ele começou a falar, visite minha lan house, você pode encontrar vários punheteiros por lá. Opa, é mesmo? Cara, eu não conheci esse maluco, ele, eu sou um zoolinguista, não sei o que. É, uma vez velho. Foi uma casa de fetiche, tá ligado? Cara, é muito estranho. Sei lá. É, existe gente que sai de casa pra ir bater punheta na lan house, cara. Hã? Existe? depois aquele cara não duvido, não, né? Ah, a problema é que Brasília, a primeira coisa que tá escrito lá errado é proibir entrar em sites pornográficos. Por uma questão de segurança, porque esse negócio tem custo pra caralho. E por uma questão de ser ilegal, né? Mas aí alguém segue aí em Brasília? Sim. Na verdade, por exemplo, existe uma rasa aqui que ela tem o primeiro e o segundo andar. O primeiro andar é proibido acessar sites pornográficos. O segundo andar, que só maiores de idade podem entrar, aí eles permitem você acessar o que você quiser. Mas o primeiro andar, que maiores de idade, isso é proibido. Eles fazem uma separação, de idade dentro do Lan House. Então, isso é pra impedir que na maioria de idade tenha acesso à pornografia. Não que eles não tenham em qualquer lugar, mas na dentro daquele estabelecimento comercial tem que seguir aquela regra. Porque afinal, é lei. Minha casa, minhas regras. E o comércio, minha lei. É porque, tipo assim, você pode deixar uma Lan House se você pegar uma menor de idade. Nossa, quem vê pensa, né? Que Brasília é, tipo, estado de primeiro mundo, né? É muito conhecido, assim, DRCC. Dota tem algo assim, ou é... Eu acho que é pior que o LoL, porque assim, o LoL, ele criou um mecanismo que eu acho inteligente. Ele te cria um mecanismo que faz você querer jogar até o final da partida, nem que tenha surrender, mas você joga até o final da partida, que é uma pontuação. Assim. Já em Dota, não existe essa premiação. Hoje tem no Dota 2, os requisitos e tal, mas isso não vale tanta coisa. O Dota, você começa a partida, é raríssimo que você vai terminar assim. Se eu jogar 10, se eu entrar agora, né, se eu começar uma partida Dota 2, eu acho que eu vou demorar 10 partidas pra uma terminar assim. Porque as pessoas jogam, começam a perder, às vezes tem umas que estão. No máximo, porque vai ter penalidade de tempo só. Já em LoL não, por mais que você esteja perdendo, por mais que você vai querer entregar daqui a pouco, você quer jogar até o fim pra ganhar aqueles pontinhos mínimos de ter perdido, mas tu quer. Então, esse sistema de pontuação de recompensa que o LoL inventou, que de uma certa forma é a maior crítica do sistema do Dota, porque você tem que comprar heróis do Dota quando são livres, no LoL acaba querendo um mecanismo pra incentivar que a partida chega até o fim. Pra você jogar 5, você comprar 5 mais personagens. É um elemento de RPG, na verdade. Sim, isso é um conceito de RPG. Então, isso é aquilo que o jogador de Dota mais critica do jogador do LoL. Pô, você tem que comprar herói? Eu tenho todos os meus heróis acessíveis. Desde o momento que eu instalei o jogo, você mas não. Você é mais detalhado do que ele que fez a partida. É, mais ou menos isso. Tipo essa, Fernando, eu falei que os jogadores de Dota eram loucos. Então, é aquela coisa, o jogo sério de Dota é muito bom. Eu acho que uma partida encerrada de Dota ainda se diverte mais que uma partida encerrada de LoL. Só que eu tenho que tentar muito mais, pai, vezes, pra chegar em uma partida boa de Dota de LoL. Falando do Dota, é um jogo muito mais sério, por isso eu imagino pessoas muito mais viciadas, muito mais malucas do que no LoL. Ah, não, tem muito piada. Tem muito piada, tem muita criança, tem muito louco. Porque afinal, o Dota ainda carrega o nome, né? Da época do Garena. Então ainda tem muito. Gente ainda tá migrando do Garena ainda pro Dota 2. Tanto é que o Dota 2 ele está aberto mesmo. Tem aqui no Dota 2. Ele já tá aberto ao público, mas tem que receber o convite. Falando nesse negócio de partida, de novo você continua, tem várias vezes que eu meio que falo, o pessoal não quer do surrender, o Marcelo e o Fernando já viram fazendo isso. O pessoal não dá surrender, eu falo, foda-se, eu vendo todos os meus itens e começo a comprar a sentinela. E começo a guardar a base toda. Pra quem não sabe, as sentinelas são uma câmerazinha que você bota no mapa, você ganha visão. Você tem que botar visão em um lugar onde tem, ou na sua base, aí, tipo, que você tá vendo a base toda. Você fica lá botando ordem na base, falando, nossa, agora esse time vai ganhar, hein. Ou seja, fazendo BRZ e trolando. É, isso é BRZ trolando. Eu faço, porra. O jogo tá desde a 40 e o povo não dá pra vencer. Ah, fala, vai pra que pariu, né? É geralmente, mano. Mais tarde na sala de justiça. Você falando de experiências online, vocês já passaram muita raiva no jogo? Assim, depende da partida. Quebrar o computador, instalar o jogo? Não, eu não. Eu chego não, pra caralho, mas não chega tanto. Eu já tive pessoas que falaram que eles pararam de jogar LoL. A fonte de estresse deles. Nossa! É, porque jogava, perdi, tão irritado por causa das BRs que o povo faz, aí parava. O Alan, ele não quer falar, mas eu sei que foi por isso que ele parou de jogar. Ah, não, é que assim, quando a gente joga com o Alan, a gente xinga pra caralho, mas não é tipo, ai, vou matar você, filho da puta, que a gente fica xingando o vento, praticamente. E quando eu jogo com, sei lá, pessoas com menos experiência, eu também fico puto, que a gente acaba perdendo. Mas eu não xingo a pessoa, eu fico, porra, velho, essa porra desse bicho aí. Eu não vou xingar a pessoa, não sei. É aquela coisa, velho, todo jogo um dia tu vai ser novato, então se você não tiver paciência com o cara que é novato, que ele é ruim, ele nunca vai ficar bom na vida, né? Porque ele nunca vai conseguir jogar com alguém ensinando ele. Mas assim, eu não xingo a pessoa, eu não tipo, falar, vai se fuder, ser muito ruim, eu só tipo, fico, porra, esse bicho tá muito forte, cara. É, então, e como nós estamos no mundo da internet, né, as pessoas não são muito amigáveis. Isso é verdade. Sim, todo mundo é machado. Computador. Anonimato garantido, todo mundo é macho, todo mundo xinga, todo mundo quer ser o pior ser humano possível. É incrível como você vê pessoas que sempre satisfeitas e querem humilhar outras. Eu nunca entendi isso. Qual é a lógica de humilhar outra pessoa, xingar, fazer o que for, só pra dizer que tá lindo, tá aí, tô. Pra quê, velho? No fundo, por trás dessa porcaria desse computador, é um gordo ter tudo que não tem amigos. Que porra. Essa história aí da trollagem, da BR, dessa notícia gratuita, é um assunto tão sério nos jogos online que existe até vídeos, assim, meio que motivacionais ou pra refletir sobre isso. Você sabia que a Riot, ela saiu do LoL recentemente. A Riot, ela faz várias propagandas pra melhorar isso. Ela faz vídeos falando que um time que joga unido, um time que não dá rage, ele funciona melhor, ele tem mais sinergia. Ela contratou psicólogos pros jogadores americanos, cara. Você tem ideia de como tá sério. Saiu na Globo.com uma falando sobre a gangue do Rui Rui. Já viram isso? Ah, os brasileiros. Eu já achei que você vai lá, trola. BRR, essa piada disso. É isso mesmo? É isso mesmo. Que eles são os mais odiados dos jogos lá. Os brasileiros são odiados. Muito. Tem um youtuber que não é muito famoso, mas ele fez um documentário, um mini documentário sobre isso, e ele falou, por que será que os brasileiros são assim? Porque isso é um reflexo da nossa sociedade, que ninguém liga pra ninguém, todo mundo tá pouco se fodendo. Ninguém tem educação hoje em dia também, né? Reflete nos jogos online, por isso também. Nós estamos a fama de ser um povo que não tá nem aí pra nada, que não leva nada a sério. Uhum. E querendo ou não, nosso comportamento meio que tá dando razões. Essa que é a verdade. Uhum. Porque brasileiro... Fez errada, foda-se, do jeito. Ah, pô, você tá atrapalhando o jogo, foda-se, eu quero me divertir. Ah, você tá atrapalhando a experiência de jogo, todo mundo, foda-se, eu tô aqui pra zoar e só no jogo mesmo. A maioria faz isso. E querendo ou não, essa é a má forma que acaba pegando um brasileiro em qualquer jogo online. Ô Silas, eu cansei de contar, no tempo de meio que você, tipo, você morre uma vez no LoL e o cara chega, lixo, lixo, lixo, lixo. Aí na outra partida você faz o mesmo erro e o cara, lixo, lixo. Aí na seguinte você faz a mesma coisa e ele fala lixo de novo. Tem até uma tirinha sobre isso, que tá uns caras comendo, do lado tem uma lata de lixo. Aí do lado tá um cara se festejando e gritando lixo. Aí o povo, esse cara vem aqui todo dia? Aí eles falam assim, tem outros além dele. Porra, eles não têm vocabulário, eles só falam lixo, velho. Além de sem educação, é ignorante, porra. Não é Draven, é Draven. E conta aquela história, Fernando, daquele Esbril lá te xingando, ele era level máximo e ele tinha uma vitória no PvP. Sim, ele era level 30, uma vitória e ele estava me trollando. Eu falei, vamos x1? Demorou. Eu falei, demorou, vamos x1. Então eu chamei ele pra adicionar ele, já saiu da conversa rapidão, eu fui ver a história que ele tinha uma vitória. Ele não te aceitou, né? Pode não aceitou. Ah, tem uma história também de uma menina que eu conheci no LoL, mas assim, ela é uma amiga de um amigo nosso, Fernando, um amigo nosso maconheiro. Aí assim, eu conversando ela de boa com ela. Qual o nosso amigo maconheiro, cara? Você conhece o nosso amigo maconheiro, cara? Assim, você não conviveu muito com ele. Aí, pode citar nomes dos maconheiros aqui? Não, pode. Assim, eu conversando com a menina pode, lá. Pode, assim, a menina do nada começou, não sei o que, qual seu nome? Aí meu amigo do jogo é Julius. Aí eu fiquei... Meu nome é Rodolfo, né? Aí beleza, ele ficou, não, para com isso, fala seu nome. Eu falei, é Júlio, né, porra? Aí ele ficou, qual a sua idade? Eu falei, tá bom, 16. Aí eu fui falando com ela e perguntei a mesma coisa pra ela. Aí ela ficou, juro, você tem idade, você tem idade. Aí eu falei, 16? Ela, não. 15? Não. 14? Não. 13? Não. 12? Aí eu fiquei, velho, tá meio novo, hein, pra mim, que não sei o que. Eu falei, de zoeira. Eu falei, só de zoeira, tipo, de zoeira descontraída. Aí ela respondeu, ah, dá nada não, são só 4 anos de diferença. Meu Deus, cara. Nossa. E aí, Júlio, pegou? Nunca mais vi. Essas meninas de 12 anos tão foda, hein? Caramba, cara, hoje em dia eu tô respirando, tá ligado? Ó, o Fernando, cara, tendo uma árvore que tem um órgão genital, ele tá pegando. Pode ser, cara, caramba. É que nem aquele filme lá, o Evil Dead, que é a árvore estupra mulher. Só que essa árvore é do Fernando, no caso. É esse aí. Não, esse é o remake que lançou agora, não é? A Morte do Demônio. Esse já era um bom vídeo. Na época eu assisti naquele do primeiro videocassete que eu tive, que é o Betamax, que era bem pequeno. Não, mas o antigo acho que Nossa. Não era esse nome, o antigo. Era outro nome, é um nome bem, bem... Mas era esse que tava com isso quando eu vi lá. Tem jogo desse filme? É uma bosta. Tem jogo? É um jogo, sim. Porque nas outras versões do filme não era que o protagonista era todo tipo psicopata que ficava matando todo mundo com a serra elétrica? Hã? Não. Nas outras versões não era isso? Não. Não, cara. Você tá, não, você tá falando isso diferente. É Jason, não, cara. Isso é assim, Jason. Isso é Manhunt, cara. Isso é Manhunt, não, cara. Não, é isso. É um livro que tem um monte de preso lá em uma casa. É. Chegam lá. Aí as modificações começam a acontecer. Até as árvores acabam. Falando de ataque remix, tem sequências, o negócio se perdeu, virou uma zoeira da porra. Isso aí é o Jason, cara, não é o Jason? Não, é esse aí. E o cara, ele tinha a maior cara de psicopata, ele ficava banhado de sangue lá no meio do filme. Não é não, cara, não é não. Cara, deixa eu ver aqui. Vou pesquisar aqui, Evil Dead 2, Evil Dead 3, alguma coisa. Como é que é? Papai do Mal, Evil Dead? Eu não sei como é que é Evil Dead mesmo, Papai do Mal. Ah, é os mortos malignos, é? Do Evil Dead. Nossa. Eu vou pesquisar aqui o nome do antigo. Evil Dead. Deixa eu ver, Evil Dead 3, alguma coisa assim. Aí tem o 3. É Army of Darkness. Evil Dead 3, Army of Darkness. Aí, Silas. O nome, quando lançou aqui em 1981, era Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. É, eu conheci. Não, olha a história desse pra vocês verem se é o mesmo filme. Um homem é acidentalmente transportado para 1300 d.C., onde ele tem que batalhar com um exército de mortos para recuperar o Necronomicon. Essa é a história do Evil Dead 3. Ah, o terceiro, cara, já é. É isso que eu tô falando, sequência. Ele tá provando pra nós que existe sequência. Não, tô falando da sequência, o jogo é da sequência, você não mata todo mundo. Tá, mas a gente tá falando do primeiro. Eu tô falando da sequência, caralho. Isso, mas tá coisa. Tá, mas a gente tá falando do primeiro, cara. Não importa. Cala a boca, Zé. O jogador de LOL. Não é Draven, é Draven. Ah, sobre essas histórias de Shmail, o Matheus ele me contou algumas, aí o outro Matheus, né, não é o desgraçado que tá aqui, mas ele também é um desgraçado, enfim. Ele me contou que ele já viu várias histórias de amigos dele que botaram a prima, a namorada, na câmera quando o cara perguntava se era a mesma mulher. Nossa. E ele já fez isso também uma vez com a prima dele. Sério? Sério? Ele falou pra mim. Ele falou, então, eu ganhei meio que 2kk com aquela brincadeira. Ô louco, cara. Ele ganhou muito bem com essa brincadeira. Velho, eu tenho um vídeo que ele fazia isso. Ele criava contas femininas, pegava foto de garotas que ele conhecia, fazia o perfil completo dela, fazia conta na época do Orkut, com foto e tudo pra poder mandar pros caras, pra provar que era mulher, velho. Só pra poder. Da hora, pô! Só pra poder ficar ganhando dos outros, velho. No Ragnarok, velho. Quem nunca fez isso, cara? Ai, era muito engraçado ele contando as histórias. A arte de caça dos garotos. Não, vai ser muito nojento ver um homem tentando fazer frases manhosas. Ai, gatinho, me ajuda, tem gatão. Aí tem, quando você fala, se você falar, eu sou menino, tô aprendendo, cara. Fica, ah, desculpa aí, né? Não é? Mas é, tá legal. Era mais sexy isso. Louco, cara. Ah, passa o Facebook aí, cara. Não, é, passa o Facebook aí, desculpa aí, cara. É bem assim mesmo. Mais tarde na sala de justiça. Ah, vocês falando aí sobre Tibia e sobre qualquer outro jogo, velho, vocês entram em um assunto muito delicado, que é aquela, o eterno debate. E aí, o que faz um jogo? Gráfico ou jogabilidade? Jogabilidade. Depende do enredo do jogo. Exatamente. Eu não fecho um jogo, cara. Cara, tipo, não tem jogo. Mas os jogos você me falar de enredo, cara. O cara joga Red Faction. Que não tem uma porra de um enredo nenhum e vem me falar de enredo, tá ligado? Puta que pariu! Adora Red Faction, cara? Tá falando o quê? Eu? Não é você que adora Red Faction? Não, é o meu irmão que adora Red Faction. Você não gosta de Red Faction, cara? Como assim? Não, cara. Tá fumando crack? Não, é Red Alert que você gosta, né? É. Red Alerta? É, não é o Red Bonker? É, não, sim, confundi. Eu não sei quem é Red Faction. Ah, tá. Isso eu conheço. Até jogo. Adoro o Red Alerta 3. Red Alert 3 é jogo que eu conheci no 1. Mas assim, é em termos de jogo online, vocês acham que importa mais em jogo online? A jogabilidade ou os gráficos? Jogabilidade. Porque online, história, se você tiver 150 de ping, você vai ter um delay de 3 segundos. Quer ver agora? Não, mas assim, o jogo ele é como uma orquestra. Todas as suas peças são importantes. Não é, a jogabilidade é maior que isso, não. O gráfico importa, jogabilidade, tudo importa. Ah, desculpa aí, Hideo Kojima. Não, é aquela coisa, concordo, tudo importa. Só que a questão é o seguinte: hoje em dia a gente tem um investimento maciço em gráfico e nós temos um empobrecimento cada vez maior em jogabilidade. Você vê muitos jogadores mais antigos que eram acostumados a ter jogos inteligentes, jogos bem divertidos, hoje viraram só gráfico. Quando você pega um jogo hoje que consegue associar jogabilidade e gráfico, história e tudo mais, nossa, é lindo, é épico, mas tá cada vez mais raro. Não, mas é que tem uma coisa assim, os jogos antigamente, eles não focavam muito no enredo, os jogos de hoje em dia, eles focam demais no enredo. É, porque o enredo faz sucesso hoje. Sim, ou porque você tem gráfico agora. Você tem um pretexto pra jogar, é legal, você tem uma história pra seguir e jogar. Pra mim isso é uma herança que os RPGs passaram pros demais jogos. E agora você tem gráfico, você pode fazer praticamente um filme no jogo. Sim. Sim, sim. É porque jogos não podem ser só meros jogos hoje em dia, né? Eles têm que cumprir o papel de filme. Você não pode pegar um cara, colocar uma metralhadora na mão dele e falar: ó, seu jogo vai ser pegar nessa linha reta aqui e matar pessoas. Pra quê? Não interessa. Por quê? Não interessa. Quem é você? Não interessa. Mas a coisa que faz isso, não, cara. Faz. Ah, poder pode, cara. Não, mas o Call of Duty nem isso. Call of Duty não, faz cara. Isso, cara. Não, a história do Call of Duty é boa. Aquele Warface lá, eu acho que é a mesma coisa, não é? Como que tem história, mas é só leve. Vai aparecer hater nos comentários, vai falar assim: não, Call of Duty tem história assim, vai se fuder. Não, mas assim, eu gostei do Call of Duty que eu vi, aquele que ele vai pra Vorkuta, aquela história tava interessante, mas não era o foco, era tipo, ah, isso é muito louco, mas foda-se, agora mata todo mundo. A história do Call of Duty Black Ops 1 é a melhor história. Sabe por que aquele que ele vai pra Vorkuta, o protagonista, que ele tenta matar o cara? Black Ops 1. Ele tá muito louco, cara, tipo, ele foge com os prisioneiros. Pra quem não sabe, o Vorkuta era um campo de trabalho na União Soviética. Aí imagina, o pessoal todo escravizado lá se libertando e gritando: Vorkuta! Todo mundo matando lá e tal. Sim, é da hora, porque ele pega as possibilidades, tipo assim, ele segue uma linha de história dele. Tudo é ficção que rola ali. Mas, mano, é da hora, porque ele pega tipo, todos os acontecimentos de história que entra na versão do Call of Duty. E aquela parte no bar? Você entra no bar, aí seu amigo fala: é a hora. Aí ele tira uma faca e mete uma faca no barman, que era do nada. É muito cena de filme, tá ligado? É da hora. Mas vocês estão usando logo um dos exemplos mais fracos em relação à história. Porque pra mim, todo FPS, todo jogo de tiro, ele tem uma premissa meio fraca. Essa que é a verdade. A maioria, sim. Mas tem alguns que se sobressaem. Não, sim, tem sobressaem, mas a maioria não é. É, beleza, ele é conhecido, famoso, todo mundo vai até lembrar da história. Mas querendo ou não, todo jogo de tiro ele é muito daquela coisa do PVP, ele é feito pra aquilo. Eu conheço tanto nego que jogou Call of Duty, jogaram vários outros jogos de tiro e eles não estavam nem aí pra história, nem pra mim no modo história, era só pra jogar o multiplayer. BF3, pra quem sabe o Battlefield 3, porque se não souber que tem um BF3 suicida, né? Ninguém joga a história bíblica. Ninguém joga uma campanha do BF3. A campanha é muito chata. Mas salvo dois jogos. Eu conheço dois jogos que saem dessa linha: BioShock e aquele Metro. Metro 2033 e Metro Last Light. Esses jogos não tem nada a ver com multiplayer, cara. Eles são pura história e campanha. Sim. São os únicos dois que eu lembro. Tem outros jogos de FPS também que tem uma história fodida. Mas são poucos, assim. Half-Life tem alguma coisa? Half-Life tem. A história de Half-Life é o grande. É o foco principal. O Half-Life é um dos poucos, assim, desses que a história. O pessoal vai jogar pela história. Principalmente. Se eu não me engano, ele é o mais antigo desses que joga pela história. Sim, é o mais antigo. Ele é da época do CS, cara, Half-Life. A Valve, né? Foi por causa dele e do CS que ficou famosa. Não é Draven, é Draven. Assim, queria agradecer o pessoal, vocês que aceitaram participar e tudo mais. Valeu aí. Valeu aí, gente. Valeu! De nada. Quer mandar algum recado aí antes de... Eu quero mandar um recado pra minha mãe, pra minha tia Josi Crides. Eu quero mandar um salve pro tio da pizzaria, pro Silas, pra você, pro Marcelo, pro meu pai, pra minha mãe, João Pão de pra Batata. Minha irmã. Eu quero mandar um salve. Batata. Ninguém lembra do Zina, né? Coitado do Zina. Zina morreu, cara. Ele morreu na prisão? Aham. Na prisão? Ele morreu? E depois, mentira, não sei, acho que ele foi preso, sei lá. O cara do nada. Silas, quer mandar alguma mensagem aí? Ah, cara, que cada vez mais as pessoas experimentem e se divirtam mais nas suas experiências online, seus jogos online, mas sem BR, sem CBR, velho. Gostou, jogue, né? Direito, seja feliz. E você... Você, ô Marcelo, quer mandar alguma mensagem aí? Pessoal, não quero que falar nada, só queria agradecer aí que vocês me colocaram aí. Apesar de não ter falado praticamente nada, mas você é homossexual, na boa, você é homossexual, tá? Você tem que aprender isso aí, que você tem muito que aprender ainda sobre homossexualidade. Pra ser gay que nem eu, você tem que chupar muita rola. Tá bom. No Brasil do Bolante, quero ver o baile todo.